Ô, Cirano! O porrão gosta de forró de Cirano. Cirino não tinha saído ainda, né, meu filho? Chega essa bombeira aí, meu compadre Gigimó e a Rocha Toda. É o pequeno grande homem. Vamos nessa, porrão gosta. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Vem lá no fundo do quintal. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Vem lá no fundo do quintal. Fazer amor, pode ser de madrugada, na esquina, na calçada, na mesa de bar. Fazer amor, pode ser só de momento, na força do pensamento, do coração a pulsar. Fazer amor, até mesmo sem razão, só na força do tesão, na praga da lua. Fazer amor numa casinha singela, numa porta sem trambela, amor e só calificado. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Vem lá no fundo do quintal. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Amor na rede, amor. Vem lá no fundo do quintal. Cê é bom demais fazer amor na rede, meu pai Clarinho. Eita, rochado, meu filho. Isso aqui é só o começo pro carnaval, vem aí. São 9 shows, é terrível, Catolé do Rocha e Patu. Quer mais? Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Vem lá no fundo que dá. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Vem lá no fundo que dá. Fazer amor, pode ser na madrugada, na esquina, na calçada, beijar linda. Fazer amor, pode ser tanto uma mente, na força do pensamento, meu coração vai pulsar. Fazer amor, até mesmo sem razão, só na força do tesão, na praga da lua. Fazer amor, numa casinha singela, numa porta de tramela, muro e só calificar. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Vamos fazer amor na rede, amor. Bem lá no fundo do quintal. Vamos fazer amor na rede, amor. Vamos fazer amor que dá, ia, ia. Fazer amor na rede, amor. Bem lá no fundo do quintal. Opa, meu filho, se der bom demais. Não podendo esquecer, cheiro de menina, Vicente Nery. Vamos lá, Vicente, chega cá, meu filho. Isso, vamos para ligar.